Alô, meu patrão, João Paulo de Garanhuns. Iago Cunha Lima. Alô, Zezinho Delícia. Solange Almeida. É pressão. Tina Cedez. Ela tá solta de tanto que ele prendeu. Aquela boca tá procurando um cara que nem eu. Que deixa ela de boa pra dançar na pista. Entre quatro paredes faz o que ela gosta. Sabe aquela sentada que ele perdeu? Tina Cedez. Agora é tudo meu, seu coração não faz tum-tum. Agora ela só faz com bumbum. Seu coração não faz tum-tum. Agora ela só faz com bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Agora ela só faz com bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Agora ela só faz com bumbum. Alô, irmão Neto, querido. Major Esporte. Meu patrão Felipe Diniz, ótica Diniz, Sute Sport. Ela tá solta de tanto que ele prendeu. Aquela boca tá procurando cara que nem eu. Que deixa ela de boa pra dançar na pista. Entre quatro paredes faz o que ela gosta. Sabe aquela sentada que ele perdeu? Ultra Promoções. Agora é tudo meu, seu coração não faz tum-tum. Agora ela só faz com bumbum. Seu coração não faz tum-tum. Agora ela só faz com bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Agora ela só faz com bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Agora ela só faz com bumbum. Seu coração não faz tum-tum. Agora ela só bate com bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Agora ela só bate com bumbum, né, mãe? Oh, papai, é pressão, alô, Jana. A estourada da Pajussara. Oh, papai, Lava Jato Top 10. Alô, aqui o som, Paredão FJ. Paredão Mamute de Souza, é muita pressão. Alô, Júnior da Defeat. Flex CDs.